sonho na festa. Tô business na hina de mesh. Me disse usa imaginação. Eu disse vou meter a cabeça. Diz que eu sou um malandro. Quer meter a bexiga na testa. Estou curioso pra dar-lhe no osso. Amanhã eu dever de cabeças de mesh. Olha pra aquele botalho. Sugar tem corpo brutal. Vou agradecer a Godel. Se deixam entrar ali mesmo. Hoje eu me sinto brutal. Vai me chamar Portugal. Vou lhe mostrar a capital. E vou largar ali dentro. Falei no ouvido, vou falei baixinho. Me disse não dá. Disse que o fruto já foi consumido. Até o maracujá. Me disse que o damo também tá na festa. Só disse ulalá. Está com os amigos, eu estava sozinho. Minha malta não tá. Ulalá, pera lá, pera lá, pera lá. Vamos lá, chala no pérola. Toma colar, é de pérola. Vamos escutar, mata pérola. Entra no carro e vamos. Eu sou o pão, você é jam. Vamos juntar, fazer sandes. Seres a cena que eu mamo. Ei, obedecendo as leis do universo, eu brilho. Ei, mas não ofusco ninguém. Não, tô em chamas muito quente. Ei, incendio tua game. Ei, ilumino tua fé. Ei, faço mal e ganho bem. Ei, não me importo com o que tens. Não, se eu quiser me lamo os pés. Ei, se eu quiser me lamo os pés. Ei, ei, ei, ei. Se eu quiser me lamo os pés. Ei, ei, ei, ei. Se eu quiser me lamo os pés. Ei, ei, ei, ei. Se eu quiser toda humildade, manega. Hoje acordei me sentindo um deus. Sou da cidade, manega. Mas cidadão que me tenta eu mato. Amarro putos, penduro num pato. Ainda queimo na cara com baco. Chego em casa, pergunto ocupado. E ele nem fala, tá traumatizado. Ei, time não poupa e esbanja. Partilho tudo que levo a pança. Ei, não bato póster na banga. Mas é uma ranza que tenta não apanha. Ei, rendo com pitas de tono. Se chego a tua, um gajo lhe manha. Ei, eu nunca fui à Europa. Mas se quiseres te levo à Espanha. Ei, vamos em peito. E eu te apresento o papeto. Chego te cheio de medo. Fica a saber que eu não morto um dedo. Eu só aceito um beijo. Pra essa cena de jogo é cedo. Rita não brinca comigo. Eu vou dar dedo do tipo que és pevo. Obedecendo as leis do universo eu brilho. Mas não ofusco ninguém. Tô em chamas muito quente. Incendio tua game. Ilumino tua fé. Faço mal e ganho bem. Não me importo com o que tens. Se eu quiser me lamo os pés. Ei, ei, ei, ei.